Então, hoje nós vamos refletir sobre a educação no lar. Então, em vista dessa onda de violência que estamos diariamente assistindo, nós acabamos nos perguntando: estaria o Instituto da Família em decadência? E analisando a questão na visão espiritual, nós concluímos que a família, ela jamais deixará de ser a base da sociedade, mesmo que ela sofra modificações e adaptações aos avanços sociais. E isso nós já podemos ver no nosso dia a dia. As nossas famílias estão começando a se modificar estruturalmente. Muitas vezes nós encontramos numa família que já foi separada, por exemplo, então vem a mãe trazendo seus filhos e o pai de uma outra família se agrega a essa trazendo seus filhos. E ali então se encontra um novo formato de famílias, novos irmãos, novo entendimento. E assim nós vamos vendo que a família está sofrendo modificações, porque antigamente era o sistema patriarcal, pai, mãe, filhos, avós, avós, agora nós temos avós cuidando de netos, e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um momento de crise de valores éticos, morais, e que afeta as principais instituições básicas da família, da sociedade. Então, não haverá renovação da humanidade se não houver evangelização do homem. A iniciar-se no organismo principal da sociedade, que é o lar. Então, Deus colocou sob a tutela dos pais a fim de que estes os dirijam pela senda do bem. Isto é a resposta à questão 685 no Livro dos Espíritos. Então, a criança, ela é a argila moldável, aguardando as mãos diligentes do oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Vejam bem, quem é esse oleiro que dará forma a esta argila que nos chega? Os pais. A mãe e o pai é que vai fazer com que este serzinho que nos chega ao nosso lar seja educado, conduzido para uma modificação dos seus hábitos milenares e fixação daqueles hábitos positivos para que cada vez mais ele cresça e torne-se um homem de bem. Então, a paz do mundo depende da educação da infância. Quando a criança, ela é capaz de liderar outras crianças, ela prepara-se para conduzir os grupos humanos mais tarde nas diferentes áreas da existência, culminando muitas vezes no comando de povos e de nações. E ela realizará este ministério exatamente conforme ela aprendeu na sua infância, delicadamente trabalhada pela sabedoria e paciência dos seus educadores. Vamos analisar um pouco como está a nossa liderança no nosso país. Nós vemos tanta impunidade, tanta corrupção. E por que que acontece isso? O que é que está faltando? Por que que esses homens que chegam lá e essas mulheres que lá chegam tem esses atos que nós desaprovamos tanto? Porque falha a educação no lar. Como é que nós educamos os nossos filhos? Se nós queremos que os nossos filhos sejam honestos, corretos, nós devemos agir assim para que eles possam aprender através do nosso exemplo. Muitas vezes, eles não cuidam o que nós falamos, o que nós pedimos, mas eles cuidam como nós agimos. Eles olham como nós atendemos os nossos vizinhos, como nós os atendemos em casa, como nós recebemos os nossos irmãos pedintes que batem à nossa porta. Então, conforme a nossa atitude, eles moldarão o exemplo que seguirão adiante. No lar, então, começa o incomparável trabalho da edificação moral de todos os membros que o constituem, mediante as experiências e comportamento dos pais, que infundirão exemplos demonstrativos de valor, do conhecimento, do caráter, da honra, da convivência doméstica, representando os segmentos sociais da vida em comum com os demais membros da humanidade. O nosso lar é a nossa oportunidade de dilapidarmos as nossas imperfeições. No nosso lar, nós receberemos espíritos com os quais nós convivemos em outras encarnações. E muitas vezes, nem sempre esses espíritos foram nossos amigos. Muitos deles retornam ao nosso convívio porque tivemos desavenças passadas. Então, no nosso lar, nós encontraremos espíritos afins e espíritos não afins. E nós vamos ter que trabalhar as nossas diferenças, os nossos obstáculos juntos. Quando nós encontrarmos um filho problema, aquele que exige de nós o esforço, a paciência, a tolerância, a boa vontade, nós vamos ter que juntos olharmos e pensarmos, nós que já somos mais adultos dessa encarnação, que já temos um pouco mais da consciência da nossa obrigação nesta encarnação, e dizermos como nos diz o Evangelho: um de nós dois muito errou. E agora nós estamos aqui para resgatarmos. Então nós estamos aqui porque o Pai, que é todo amor e justiça, nos proporciona esse encontro com o esquecimento do nosso rebento para que nós possamos começar um novo relacionamento. Então, através do amor que nós dedicamos a este filho que nos chega, nós vamos ter a oportunidade de refazer um passado de desavenças. Então, é muito importante a nossa convivência no lar, o nosso esforço para que a cada dia a gente avance um pouquinho mais em direção da paz que todos nós almejamos. Esse trabalho é relevante e indispensável. Nunca devendo ser transferido para a escola. Os instintos que caracterizam o ser infantil devem ser orientados desde os primeiros momentos após a vida intrauterina trabalhando-os e disciplinando-os de forma que não se sobreponham aos sentimentos de amor e de respeito que deve vigir na família. Quando nós olhamos os nossos anjinhos e nós detectamos em seu comportamento atitudes agressivas, atitude de desamor, porque nós podemos observar essas atitudes desde que eles são novinhos, nenezinhos ainda, porque eles se rebelam, eles fazem coisas, a gente olha em seus olhinhos e já percebem um antagonismo. Então nós temos que dedicar-lhes amor, paciência, boa vontade. E conforme ele for compreendendo, nós devemos ir podando as suas más tendências. Devemos estimular, sim, as suas atitudes positivas, as suas atitudes de amor, de carinho. Estimulá-lo para que a cada vez mais ele haja assim. E não os incentivarmos dizendo, ai, o meu filho tem um gênio forte, olha só que gracinha, olha como ele é macho, como ele faz isso. Nós estaremos construindo os demôniozinhos que depois nós vamos reclamar porque agem assim. Então, que nós cuidemos dos nossos filhos quando eles são pequenos e podem ser modificadas as suas atitudes. É certo que no corpo infantil encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivência, nem sempre dignificante, merecendo por isso mesmo saudável orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para as ações salutares. Desde o seu renascimento, o espírito reflete na infância as características que lhe são próprias, através do comportamento espontâneo, caprichoso ou não, reflexivo ou automático. Desde pequenininho, ele vai refletir o que ele é. Então, uma criança de poucos meses, ela já distingue com facilidade os semblantes que a contemplam, identifica os objetos que lhe fizeram familiares. Com um ano de idade, já observa tudo quanto a cerca e começa a desinteressar-se pelo que está ao seu alcance, já anelando pelo diferente, pelo novo. E a partir do segundo ano, já necessita de objetos especiais e até mesmo dos amiguinhos invisíveis, a fim de ser atraída para eles, desenvolvendo a capacidade de crescimento e de valorização da vida, embora inconsciente, por enquanto. Nós vemos que os nossos filhos, muitas vezes, eles brincam com os amiguinhos imaginários. Nós não os vemos, mas eles colocam, muitas vezes, prato para aquele amiguinho, eles conversam, eles brincam. Por que acontece isso? Porque até aos 7 anos de idade, a criança vive aqui no mundo material e percebe o mundo espiritual. Ela não tem muita diferenciação do que é material, do que é o espiritual. Então ela convive nos dois ambientes. Então ela vai encontrar a influenciação e os amiguinhos ou os inimigos, e isto não deve ser estimulado. Isto deve ser trazido quando ela apresenta essas brincadeiras, essas visões. É recomendado que a criança seja encaminhada a casa espírita para a sua evangelização. Então, aí aos poucos, ela vai tendo, recebendo o conhecimento conforme a sua idade, e isto, pouco a pouco, vai ser deixado de lado. Curiosamente, a criança é direcionada por uma intensa necessidade de aprender, de relacionar com os novos objetos, orientada pelo instinto, através de impulsos que, observados, ensejam entender-se as suas qualidades morais, aquelas de que o espírito é portador, necessitando de direcionamento gentil quando negativa e de estímulos positivos se edificantes. Então, por essa razão, a educação deve ter em mente a realização da paz. Deve ser pacífica, interna, de forma que o indivíduo se transforme em pacificador onde ele se encontre. Muitos teimam em restringir a educação às escolas do mundo, com aulas enriquecendo os cérebros infantis de informações, sem ensinar o valor da paciência, da tolerância, da humildade e do amor. A coisa mais importante para nós, pais, é o seguinte: o nosso filho é um espírito imortal. Portanto, ele está aqui para desenvolver as suas potencialidades espirituais. É claro que ele vai desenvolver a sua inteligência, mas o objetivo principal dele agora é desenvolver as suas capacidades morais. É a nossa obrigação é desenvolvê-lo para ser um homem de bem. Não é para que ele tenha o melhor professor de inglês, a melhor aula de literatura, de dança, de seja lá o que for. Tudo isso é importante. Ele vai ter. Mas o importante é que nós o conscientizemos desde pequeno. Meu filho, tu és um espírito imortal. Tu estás aqui para aprenderes a seres melhor. Tu estás aqui para desenvolver a sua paciência para com seus amiguinhos. Tu estás aqui para desenvolver a sua tolerância quando a mamãe está agitada, nervosa. Tu tem que colaborar. E assim nós vamos desenvolvendo as suas capacidades. Então, Emmanuel nos diz que os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, é por isso que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem de bem. Então, a nossa responsabilidade é transformar o nosso filho em homem de bem. Com a chegada agora do terceiro milênio, nós devemos nos conscientizar de que a sociedade é um conjunto de lares e que cada um desses lares é uma mini sociedade onde procedemos à reforma da nossa visão, do nosso conceito, das nossas condutas que se refletirão na sociedade global. Quando nós vimos lá no início, quando a nossa criança começa a liderar, ela vai observar as nossas atitudes, eu disse. Então, o que ela precisa ver dentro de casa? A colaboração, a cooperação, o partilhar, o dividir. Porque é através desse aprendizado que ela vai aprender a repartir, a tolerar, a ser paciente, a dividir com o outro. É assim que nós vamos criar cidadãos que, ao chegar lá em cima, eles vão olhar para o povo e saber dividir o que eles estão detendo no momento, o poder, o dinheiro, e eles vão aprender a ser conscientes e responsáveis pela sociedade. Então, se nós queremos uma sociedade justa, nós precisamos ser justos. Estou olhando o relógio, nós estamos correndo. Então, eu vou ler uma mensagem aqui que vai ajudar para que nós fixemos a mensagem, a reflexão de hoje. E diz assim, é desse livro, Momento Espírita, volume 4, Eu os amei o suficiente. Meus filhos, um dia, quando vocês forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de lhes dizer. Eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram da mercearia e fazê-los dizer ao dono: nós roubamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês por uma hora, enquanto limpavam seus quartos, tarefa que eu teria realizado em menos de 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade de suas ações, mesmo quando as consequências eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Eu estou contente. Venci. Porque no final, vocês venceram. E qualquer dia desses, quando meus netos forem crescidos o suficientes para entender a lógica que motiva os pais e as mães, meus filhos vão dizer, quando eles lhe perguntarem se a sua mãe era má: sim, nossa mãe era muito má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café da manhã e nós tínhamos de comer pão, queijo e leite. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvetes no almoço e nós tínhamos de comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam os filhos comer vendo televisão. Ela insistia em saber onde nós estávamos a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia em que lhe dissessemos quando íamos sair, mesmo que demorássemos apenas meia hora. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violou as leis de trabalho infantil. Nós tínhamos de lavar louça, fazer as camas, lavar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar o pó do chão, esvaziar o lixo e todo tipo de trabalhos cruéis. Achamos que ela nem dormia à noite, pensando em coisa para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para lhe dizer a verdade, e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela até conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocar a buzina para que nós saíssemos. Tinham de subir, bater na porta e ela os conhecer. Enquanto todos podiam sair à noite com 12, 13 anos, nós tivemos que esperar pelos 16. Nossos amigos dirigiam o carro dos pais, mesmo sem ter habilitação. Mas nós tivemos que esperar os 18 anos para aprender, como determina a lei. Por causa de nossa mãe, nós perdemos muitas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido em roubos, atos de vandalismo, violação de propriedade, nem foi preso por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora já saímos de casa, somos adultos, honestos, educados e estamos fazendo o possível para ser também pais maus, tal como a nossa mãe. Achamos que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más, como a nossa mãe o foi. Então, essa é a nossa reflexão para a noite. Façamos o nosso melhor. Demos o nosso tempo. Demos o nosso carinho, a nossa dedicação. Demos o nosso limite, porque ele é essencial, é necessário. O nosso filho, muitas vezes, teima para ver quem manda. Imponham-se. Vocês são os pais. Vocês têm que entender que depende de vocês a educação dos seus filhos. Se queremos homens de bens, temos que fazê-los no lar.